Este é o Segurança Legal, episódio 56, gravado em 8 de julho de 2014. Privacidade não é confidencialidade. Neste episódio, falamos sobre a diferença entre os conceitos de privacidade e confidencialidade, que, frequentemente, são tomados como sinônimos mesmo nos ambientes especializados. Abordamos também o assunto nos seus aspectos legais e informáticos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo pela 56ª vez, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Pela 56ª vez. Que bom, né? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além disso, se você assina ou assina outros podcasts ou faz outras assinaturas por meio de feeds, vocês também podem fazê-lo pelo meio do nosso feed específico aqui, direto no seu leitor preferido. Aproveito também para pedir para os ouvintes, se vocês gostam do podcast, se vocês acompanham, nos ajude também a divulgar esse projeto, compartilhem, falem para amigos, falem aí para 2, 3 amigos que também são da área de TI ou da área do direito da TI, né? Seria... Avaliem no iTunes. Avaliem no iTunes, sem dúvida, para nós é importante também, né? Recebemos também, Vinícius, algumas críticas aqui, né? Acerca das pessoas quererem ouvir diretamente o assunto sem passar pela parte das notícias e dos comentários, não foi isso? É, e um pouco de crítica também com relação à duração do episódio. Tá um pouco longo. A gente vai começar a informar, então, agora no início dos episódios, a gente vai sempre informar o minuto em que começa o assunto do episódio propriamente dito, né? Mas, de qualquer modo, a gente recomenda que se ouça essa parte inicial, que a gente lê os comentários dos ouvintes e tal, porque volta e meia surgem alguns tópicos aí interessantes e a gente dá pequenas... A gente faz uns flashes aí falando de algumas informações bastante relevantes a respeito da segurança da informação. Sim. E também, como hoje nós vamos fazer, nós falando também avisar de alguns eventos e tal nos quais a gente vai participar. Então sim, a gente vai dar para vocês a indicação para onde pular, para quem não quiser escutar essa parte inicial, mas ainda assim a gente recomenda que você, né, escutando pela primeira vez o episódio, principalmente, escute essa parte inicial, porque certamente ali a gente tem... informações que são úteis. Bom, dito isso, de qualquer forma, se você não quer ouvir as notícias e comentários dos ouvintes, pode ir diretamente para 25 minutos e 42 segundos. Ok. Vinícius, a gente prometeu aqui no podcast passado, quando a gente conversou com o Diego Aranha, que nós iríamos apoiar o projeto desse professor, que é o Você Fiscal. Então, quem quer ter uma ideia um pouco melhor sobre segurança da urna eletrônica e também sobre o projeto Você Fiscal, você pode ir até o episódio 55 e escutar, porque realmente vale a pena, foi um episódio aí que fez bastante sucesso entre os nossos ouvintes. De qualquer forma, o Você Fiscal é um projeto do professor Diego Aranha, da Unicamp, para desenvolver um aplicativo que vai colocar na sua mão e na de todo cidadão e cidadã o poder de fiscalizar e dar transparência às eleições. Juntos, vamos fazer uma apuração independente dos resultados. Mais informações diretamente lá em www.vocêfiscal.org, projeto aí que a gente apoia com muito prazer. Vinícius, também eu gostaria de destacar aqui um projeto de tua autoria, que foi um novo site, né, que tu colocou no ar, que, entre outras coisas, traz uma seção bem interessante sobre a chamada integridade acadêmica. Essa palavra, às vezes, é meio desconhecida aí de alguns acadêmicos, né? Na verdade, não é um projeto, né, Guilherme? Eu não chamo de um projeto, né? É uma coisa bem mais humilde do que um projeto. É simplesmente minhas páginas pessoais lá que eu reuni, e entre essas páginas eu tenho a minha página acadêmica que eu uso com os meus alunos. E um dos pontos que eu achei necessário colocar nessa parte da minha página acadêmica lá foi a questão da integridade acadêmica, que trata principalmente a questão relacionada ao plágio. Uhum. Mas, então lá tem alguns textos adaptados que eu montei, uma declaração de integridade acadêmica para os alunos utilizarem nos seus trabalhos. Uhum. E eu coloco lá também links para fontes de informação a respeito disso, para outros professores que queiram estudar mais sobre a questão da integridade acadêmica. E eu acabei encontrando, inclusive, um Centro Internacional para Integridade Acadêmica. Uhum. E tem várias instituições de vários países que fazem parte, né, desse centro. As principais universidades americanas fazem parte desse centro. Stanford, por exemplo, faz parte desse centro. E no Brasil nós temos uma única instituição que faz parte desse centro. Pena, né? Qual será a instituição? Alguém será que acerta? USP? Nenhuma universidade. É o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ah, é verdade. Eu lembro de falar, é verdade. Então, é a única instituição brasileira que está listada lá. E também atuam com pesquisas, né? Vamos lá. Eles também realizam. Sim, que também atuam com pesquisas. Mas me impressiona não ter nenhuma universidade, né? Lá. Mas tem os links lá na minha página e alguns professores estão utilizando, entraram em contato comigo, inclusive, dizendo que vão utilizar esse material, se podem utilizar o material. Sim, claro, tranquilo. A gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão da integridade acadêmica. Da ética acadêmica como um todo. Né, da ética acadêmica, porque isso aí acaba refletindo, obviamente, no restante da vida do indivíduo. E a gente está vendo aí uma série de, vamos dizer assim... Problemas e desvios, né? Tanto na academia como fora da academia. É. Bom, de qualquer forma... A gente tem que trabalhar isso... de forma permanente, né, dentro da academia. Um momento certo aí de a gente tratar de uma série de aspectos éticos com a segurança. Segurança da informação é uma área que implica e traz, né, para si uma série de dilemas éticos muitas vezes, né? O próprio direito também lida muito com essa questão aí de e que envolve até um pouco do assunto que a gente vai falar hoje da privacidade, né? Como proteger a privacidade de clientes, né? Você, uhum, profissional, pode falar tudo que bem entender na internet sobre os seus projetos, enfim. Mas o teu projeto, especificamente, esse teu novo site aqui, vai falar... A parte que eu quero destacar é sobre a integridade acadêmica, sobre plágio, né? E eu até repassei para os meus alunos, para que eles tenham uma ideia do que é o plágio, que às vezes eles não têm nem... Às vezes não compreendem o que é o plágio ou como se deve fazer uma correção, uma citação adequada. Então, isso tudo você encontra lá, que vai estar ali no show notes desse episódio. Temos também alguns eventos, né, Vinícius? Tu quer falar sobre dois aí, eu quero falar sobre outro. Pode começar. Sim, nós temos aí, para os próximos meses agora, nós temos um evento na UCS, na Universidade de Caxias do Sul, e um evento na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Esses dois eventos são bem interessantes. Um deles promete ser bem polêmico, né, que é o de Caxias do Sul, que se trata de uma mesa redonda, cujo título é Mobilidade, Oportunidades e Riscos. Né? Então foram convidados vários profissionais lá para se manifestarem a respeito dessas oportunidades e desses riscos. E o organizador desse evento, que é o Giovanni Rocco, que ele é o coordenador do curso de bacharelado em sistemas de informação, uhum, a intenção dele é realmente provocar uma polêmica pelo que ele colocou, para que se veja claramente aí os extremos, né, de uma maneira bem definida, relacionados à tecnologia, a essa questão como o BYOD, né? O Bring Your Own Device. Sim, sim. Então vai ser bem interessante, vai ser no dia 29 de outubro, uma quarta-feira, 2014, Eu não vi o site deles ainda do evento no ar, então imagino que eles devem estar colocando isso em seguida. Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gente vai colocar lá o site para a UX, para o site da UX, e a partir dali, né, em breve deve ter lá uma nota lá a respeito do evento. É aberto então ao público, Vinícius? É aberto ao público, pelo que o Rocco me informou, é aberto, sim, ao público, né, na Universidade de Caxias do Sul. Mas vai ter mais informações no site, e assim que sair o site também a gente, certo, dá mais uma falada aqui no podcast. Certo, certo. E na UPF vai ser é um evento que dura uma semana, que é a Semana Acadêmica da Informática, organizada pelo Diretório Acadêmico da Informática. No dia 3 de setembro, né, eu vou dar uma palestra lá, vou ministrar uma palestra envolvendo o atual cenário da segurança da informação. E no dia 5 de setembro haverá uma mesa redonda Provavelmente eu não tenho aqui, eles não determinaram claramente o assunto, mas pelo que a pessoa que entrou em contato conosco nos levantou, questões como marco civil, privacidade e tal vão estar em discussão lá. E aí, nessa mesa redonda, vamos participar eu, né, e tu, né, Guilherme? Sim, nós dois. Eu não sei quais são ainda os outros participantes, mas terão também outros participantes para nós termos essa discussão. Isso vai ser no dia... Na semana ali de... Começa no dia 2, se não estou enganado, de setembro. Daí é 2, 3, 4 e 5 de setembro, a Semana Acadêmica da UPF. Também eles estão para publicar um site com maiores informações. Certo. De minha parte, eu fui convidado aqui, gentilmente... Só um detalhe, né? Essas duas cidades ficam no Rio Grande do Sim. Sul. Sim, então, o pessoal que nos escuta aqui, que tá na... Quem nos escuta já sabe que a gente tá gravando aqui no Rio Grande do Sul, a gente acaba esquecendo de citar isso, mas sim, claro. Passo Fundo fica no Rio Grande do Sul e Caxias do Sul também. Se tiver alguém de um outro estado que queira vir para cá para assistir as exposições, nós vamos ficar bem felizes. Sem problema. De minha parte, eu fui convidado, gentilmente convidado, e aceitei também com bastante felicidade um convite do nosso amigo professor Fabiano Menck, que está organizando aqui no Rio Grande do Sul, na UAB no Rio Grande do Sul, junto com o professor Rodrigo Azevedo, um curso chamado Direito e Novas Tecnologias, na escola da UAB, aqui na Escola Superior da UAB do Rio Grande do Sul. Então, esse curso começa agora no dia 18 de setembro e vai contar com 1, 2, 3, 4, 5, 7 expositores. Eu vou ser um deles, a minha exposição vai ser a última lá em dezembro, onde eu vou falar sobre responsabilidade civil dos provedores de internet. O professor Fabiano Menck vai falar sobre contratos eletrônicos, teremos também questão de proteção de marcas, direito autoral, assinatura eletrônica e documento eletrônico no direito brasileiro, onde vai falar o Dr. André Pinto Garcia, que é procurador do ITI. E também teremos a participação da professora Temis Limberger, daqui do Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre proteção de dados pessoais no marco civil. E a professora Temis, para quem conhece, é uma das maiores especialistas aí no Brasil nessa área. Esteve na minha banca de mestrado, inclusive. E é uma pessoa realmente que tem bastante a falar sobre esse assunto. Então, quem tiver interessado, quem for da área jurídica, está ali o link para o show notes, onde vamos falar aí um pouco durante setembro, outubro, novembro e um pedacinho de dezembro sobre direito e novas tecnologias aqui na OAB. Pois bem, eu queria começar aqui, Vinícius, antes de ir para passar para a leitura das mensagens dos ouvintes, uma pequena crítica que nós já fizemos essa crítica aqui no podcast e eu gostaria de retomar esse assunto. Mas veja, a minha intenção aqui é realmente realizar uma crítica construtiva e de um assunto que tem me chamado bastante atenção, que são os tweets do CERT-BR. O CERT-BR, para quem não sabe, é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança aqui no Brasil, que é mantido pelo NIC-BR, e tudo isso fazendo parte do Comitê Gestor da Internet. E o que tem me chamado a atenção, e também o Vinícius tem notado isso, a gente conversa um pouco sobre esse assunto, é que parece que os tweets deles ainda não está claro para mim quem é a audiência dos tweets deles. Né? Apenas dando um exemplo aqui, um dos últimos tweets teve o seguinte conteúdo. Ao obter programas desenvolvidos por terceiros, denuncia os responsáveis pelo repositório caso identifique programas maliciosos. Né? Veja, evidente que 99% das pessoas obtêm programas desenvolvidos por terceiros, elas não desenvolvem os seus próprios programas, né? E a intenção e o sentido que eu vejo nessas frases, nessas dicas, é que elas não são acessíveis ao usuário comum, né? Um outro exemplo aqui, verifique o espaço em disco livre do seu computador. Logs podem ocupar bastante espaço em disco dependendo da configuração. Se nós lemos isso para um usuário comum, essas duas dicas para um usuário comum, a maioria dos usuários da internet, certamente isso não vai fazer sentido, não está ao alcance deles, né? Então a minha intenção e a dica que eu daria para o CERT é tentem fazer com que esses tweets sejam mais acessíveis aos usuários comuns e não sejam coisas que aparentemente podem não fazer sentido para eles, né? Inclusive nós fizemos até um experimento sobre isso, né, Vinícius? A gente ligou para uma pessoa que nós conhecemos que utiliza o computador, né, mas não é da área. Uma pessoa da nossa convivência, né? A gente ligou e disse o seguinte, ó, eu vou te ler algumas coisas aqui, tu me diz o que tu entende. E a gente separou algumas dessas dicas aí e a pessoa não entendeu nenhuma delas. Claro que isso não foi um estudo, né? Mas... Não. Foi só... A gente só quis, por curiosidade, a gente queria ver se era nossa cabeça isso, se realmente alguém que não entende, que não é da área de TI, conseguiria entender. Uhum. E aí eu acrescento essa tua sugestão aí, Guilherme, que se faça chamadas mais simples, então, né, nos tweets, e se coloque links para as sessões correspondentes dentro da cartilha. Ah, sim. De segurança lá do CertBR, que é ali a maneira como está colocado, contextualizado, sim, né? Ali é bem mais fácil do usuário comum entender ou compreender, claro, as recomendações que estão sendo feitas. Não fica uma frase solta fora de contexto. É. Então, tem bem mais recursos ali pro internauta, né? Para o internauta entender o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer também. Eu tô aqui com as... Tenho cinco cartilhas aqui, elas impressas. É um material bem bonito, bem produzido. As cartilhas, sim, tem, como tu disse, tem informações interessantes. Elas têm desenhos ali para ajudar a compreensão, sabe? Mas me parece que toda essa especialidade que eles têm aqui nas cartilhas me parece que não está sendo transferida nos tweets deles. Poderia ser algo bem mais simples, mais útil e mais acessível aos usuários comuns. Bom, então vamos aos contatos dos ouvintes. O primeiro deles é o Igor Viale, que participou no podcast passado e mandou mais uma mensagem aqui. Ele fez um agradecimento, né, por nós termos lido a mensagem, mas ele fez um comentário também a um dos livros que nós falamos lá no episódio 34, né, Vinícius? Sim, ele viu um dos livros, né, e encontrou na internet o livro. Diz que é de 2008 e que é o The New School of Information Security. E ele pergunta se é viável ler o livro ou se o livro já está ultrapassado. E aí, essa é uma questão bem interessante, Igor, porque muita gente acredita que porque a tecnologia avança com uma grande velocidade, né? Uhum. O que tem alguns anos já não serve mais ou já está ultrapassado. Livros que são ultrapassados facilmente são aqueles livros que se prendem a um produto específico ou uma... Aqueles livros de quase how-to, uhum, né? Que dá o passo a passo para fazer determinadas coisas. Principalmente quando se relaciona à programação e tal. Várias coisas vão modificando e aí você tem que, ao ler o livro, ter uma certa noção do que mudou para conseguir aproveitar o que tem ali dentro. Esses são os livros que mais facilmente vão ficar envolvendo a tecnologia da informação, né? Sim. Que vão ficar desatualizados. No entanto, livros que tratam das questões conceituais, dos problemas, num nível mais abstrato, esses livros eles perduram por muito mais tempo, não é perecível, não tem um conhecimento ali que é perecível, que nem aquele livro técnico do Beabá para fazer o X mais Y, não sei o que é. Ele trata com conceitos, trata com abstrações, com ideias, com problemas, e isso, normalmente esses livros duram bem mais tempo. A gente não quer dizer que o mercado ou que os problemas de segurança de 2008 para cá não tenham alguns se modificado, outros se ampliado. Não, claro, mas acontece que, por exemplo, do New School of Information Security, ele se prende a situações, a problemas, né, de uma maneira mais abrangente, mais abstrata, que não é porque mudou talvez um pouco o cenário que esses problemas deixam de ser relevantes. Uhum. Eles continuam acontecendo, continuam sendo relevantes, só o que mudou foi, vamos dizer, a ocorrência deles. Uhum. Os exemplos de ocorrência, etc. Mas o cerne, as questões conceituais, as ideias ali envolvidas continuam atuais. Então, nesse livro aí, principalmente, não há nenhum receio. Pode ler o livro de 2008 mesmo, não tem problema. O outro contato foi feito pelo Dev Jin. Alguns aqui, como a gente sempre diz, né, eles não colocam o nome, né? Então, Dev Jin, imagino que seja desenvolvedor de Goiânia ou alguma coisa assim. Não, aqui é Jin com Y. Enfim, o fato é que ele deixou um comentário no nosso último episódio sobre a segurança nas urnas eletrônicas, falando sobre um hangout que o Diego Aranha teria feito, né, Vinícius? Ele escreveu o seguinte: vi que o senhor Diego Aranha falou em um hangout que o kernel do Linux na urna brasileira foi modificado. Que eu saiba, se você altera algo licenciado em GPL, você é obrigado a fornecer o código-fonte modificado. O TCE está infringindo esta licença? Se sim, como podemos obrigar o TSE a fornecer o código-fonte de algo que eles pegaram como software livre? Resumindo, eles estão fechando o código? É. E aí o próprio Diego Aranha respondeu no site do Você Fiscal, sim, né? Esse comentário, esse mesmo comentário foi deixado lá também. O próprio professor Diego Aranha respondeu o seguinte: essa é uma ótima questão, cuja resposta eu não tenho e depende do significado legal de distribuição. A GPL só se aplica para software distribuído. Pode-se dizer que o TSE distribui o software de votação, mesmo este não sendo acessível ao público? É a pergunta que o Diego Aranha devolve, né? E aí basta a gente entender essa questão que o Diego Aranha está colocando. Basta que a gente pense o seguinte: o GPL, ele nos obriga, assim, a gente pegar um software sob licença GPL, qualquer modificação que nós fizermos nesse software, ao distribuirmos esse software, a gente tem que distribuir o código-fonte dele. Sim. Tem que disponibilizar o código-fonte dele em algum lugar. Agora, se eu pego um software GPL, eu faço a partir dele um software para o meu uso aqui pessoal, por exemplo, eu não sou obrigado a publicar esse código-fonte. Então, essa questão de distribuição, né? Será que o TSE está distribuindo o software? Nós temos um outro aspecto. Será que ele está fornecendo o software para alguém? Sim. Nós temos ainda um outro problema aqui de ordem, também de ordem jurídica, né? Que é uma questão prática e é toda a crítica que se faz à própria organização do TSE, né? O TSE tomou essa ideia, tomou a decisão de fazer isso e eventualmente, caso houvesse um processo judicial, quem iria julgar também é o TSE, né? Então, alguns dizem que não haveria essa independência entre poderes, aí seria um executivo, o mesmo órgão julgando a si mesmo. Então, haveria aí, como o próprio professor Diego Aranha falou, um certo conflito de interesses ao julgar essa questão, caso ela chegasse ao judiciário, né? Mas apenas para finalizar isso, mas no exterior é bem comum, nos Estados Unidos, é bem comum processos aí de pessoas pedindo para abrir o código com base nas licenças GPL, sim. Isso no exterior é comum, aqui que eu não tenho conhecimento disso acontecendo aqui ainda. E essa questão da distribuição tem que ser discutida, né? Isso é importante. A questão da distribuição que o Diego Aranha coloca é... Acredito que seja fundamental aí para se poder exigir, certo, o código-fonte, certo, ou não. Temos também aqui, por último, o Robson Cândido, né? O que falou o Robson Cândido aqui, Vinícius? O Robson Cândido nos mandou uma mensagem dizendo: conheci o podcast de vocês na semana passada, através do Facebook, no perfil do Você Fiscal. Gostei muito e o tipo de fonte de informação que eu venho buscando há muito tempo. Sou estudante de redes e quero me especializar em segurança. Certo. E ele sugeriu o tema, como tema, o projeto Hamless, né? Que é um... A gente estava dando uma olhada, não conhecia o projeto até. Uhum. Obrigado por ter nos apontado ele, Robson. É um projeto de um serviço de mensagem instantânea para iPhone, para iOS e Android. Que é seguro, né? Justamente uma resposta a esse momento em que a gente vive no mundo, claro, de todo mundo está espionando todo mundo. Da violação da privacidade das pessoas. Violação, né, da privacidade, exatamente, que é o assunto de hoje. Mas nós, por enquanto, Robson, nós não vamos comentar a respeito do Hamless. Até a gente pode botar um link lá no show notes, o link que tu nos mandou, do projeto, porque nos falta ainda informação mais técnica a respeito do protocolo que eles estão utilizando, qual é a arquitetura da aplicação que eles fizeram. E no final das contas, eu acho que eu vendo o protocolo, me convencendo de que é bom, eu posso passar a utilizar ele. Hoje, pra você ter uma ideia, eu e o Guilherme, a gente usa um serviço de mensagem instantânea privado, né, controlado por nós mesmos, para não usar WhatsApp e outras coisas assim para informações mais sigilosas. Mas no final das contas, a gente está usando em cima de uma plataforma de hardware e software que cada vez mais surgem indícios, né, e algumas vezes até comprovações de que as informações do que a gente digita, o que a gente faz nessa plataforma, nesse hardware, acaba sendo monitorado também, ou é passível de ser monitorado. E aí a gente tem aquele velho problema, né? O software pode ser muito bom, o protocolo pode ser criptografado, a criptografia pode ser muito forte, mas eu tenho que confiar no hardware, né, que eu estou utilizando, e tenho que confiar no sistema operacional, no software que é a base sobre a qual estou trabalhando. O que um software desses nos dá, caso ele realmente tenha um bom nível de segurança, é uma proteção contra certos agentes, né, o nós, no, digamos que um software desse funcione realmente, né, essa funcionalidade de segurança tenha eficácia, nós nos protegemos, por exemplo, de um eventual monitoramento feito pelo provedor de acesso. Né? Exatamente. Agora, como o caso da Apple, que nós vimos no podcast passado, de que haveriam indícios de que a Apple teria acesso a praticamente todas as informações do celular de dentro lá da Apple, né? Contra ela, muito dificilmente nós conseguiríamos nos proteger. Mas sim, ainda assim, teríamos um nível de proteção maior contra outros agentes. Né? Uhum. Ah, e também o Security Now, o pessoal do Security Now falou sobre esse projeto, o Hamleys, lá no episódio 412. Então, mais informações também podem ser buscadas direto lá no Security Now, episódio 412. Ok? Okay. Vamos iniciar então o nosso assunto. Diferença entre privacidade e confidencialidade, né? O título é Não São a Mesma Coisa, né? Por que a gente trouxe esse assunto, Vinícius? Qual é a importância de diferenciar privacidade e de confidencialidade? Bom, Guilherme, a privacidade eu acho que nunca foi tão discutida como nesses últimos anos aí, né? As próprias questões relacionadas ao Snowden, as questões relacionadas a Big Data, Data Brokers, que inclusive a gente gravou um episódio recente sobre esse assunto. Então, a privacidade está sendo bastante discutida. Tem gente dizendo que a privacidade acabou. Tem várias... É um assunto quente, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma confusão de conceitos. E confusão esta feita... justamente por pessoas da área de segurança da informação. E do direito da TI. E do direito da TI. Colocando a privacidade como sinônimo de confidencialidade. E como o próprio título desse episódio já diz, né? Sim. Privacidade não é confidencialidade. Então, o nosso objetivo nesse episódio é, num primeiro momento, de uma maneira mais light, né, deixar clara essa diferença. Sim. E depois, num segundo momento, nós entrarmos mais a fundo nas questões que definem a privacidade, do que ela constitui, porque não é uma coisa simples, não é como um atributo da segurança, vamos dizer assim, como confidencialidade, integridade, etc., que a gente explica de uma forma relativamente simples. Privacidade é muito mais complexo e diz respeito ao ser humano. E aí a coisa complica um pouquinho mais. A primeira coisa é uma diferenciação semântica, né? São palavras diferentes, têm significados diferentes e trazem conceitos relacionados também diferentes, né? É claro que para a pessoa comum, para o não técnico, muitas vezes há essa questão, se utilizam palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? O exemplo que a gente traz aqui é o furto e o roubo. As pessoas comentam, eu fui roubado, quando na verdade elas teriam sido furtadas. Roubaram meu carro na rua, né, e o carro estava lá estacionado e alguém furtou o carro. Então, se utiliza isso transmitindo sim a ideia que se está querendo transmitir sem grandes problemas. Agora, um advogado, por exemplo, ele não pode usar essas duas questões, essas duas expressões como sinônimos. São crimes, importam no desapossamento de bens, mas elas carregam significados diferentes. Então, a primeira questão é essa. Nós não podemos tratar coisas diferentes como sendo a mesma coisa. É algo bem simples, né? Esse como ponto de partida, né? Esse teu exemplo, tu coloca ali o furto e o roubo, ambos são crimes, né? Ambos implicam no fato de alguém retirar alguma coisa, né? Uhum. Subtrair alguma coisa de uma outra pessoa. Só que num deles, no caso do roubo, se eu não estou enganado... Tem a violência. Tem a questão da violência envolvida. Eu diria que a questão da privacidade e da confidencialidade é ainda mais grave a diferença. Ou seja, a diferença é ainda maior. Sim. Porque a gente está falando de coisas de domínios diferentes. Sim. A privacidade, ela pode gerar a necessidade de confidencialidade. Sim. De uma determinada informação. Sim. Mas a gente não fala em... Não tem sentido falar, é incorreto falar... de eu quero proteger a minha confidencialidade. A confidencialidade ela é vista aqui, segundo essa nossa ideia, né, desse episódio, ela é vista como um atributo da informação. Enquanto exatamente. A privacidade é um direito da pessoa. Exatamente. Certo? Exatamente. A gente não fala na privacidade das informações. Quem tem privacidade é a pessoa. Sim. é o ser humano. É. Essa pessoa tem privacidade, ela tem direito à privacidade. E aí nós vamos, adiante, nós vamos entrar mais a fundo nesse conceito de privacidade. E entre, ou seja, para proteger a privacidade das pessoas, uma das coisas que diz respeito à privacidade delas, ou à nossa privacidade, são, por exemplo, informações a nosso respeito. Uhum. E essas informações, dentro de um sistema, dentro de mesmo no papel, né, elas é necessário que as informações, como registros hospitalares, por exemplo, sejam mantidos confidenciais, uhum, para proteger a privacidade de alguém. Sim. Mas não é somente a privacidade que gera a necessidade de confidencialidade. Que demanda, né? Disso. Que demanda. Que demanda a confidencialidade. São coisas diferentes. Eu queria voltar um pouquinho, Vinícius, aqui na questão de onde vem a ideia de privacidade, né? Alguns dizem não, ela é vista como um direito humano, mas, e hoje em dia a gente começa a colocar em xeque e tal, se acabou ou não acabou a privacidade, né? A privacidade está acabando, né? Eu sou bastante crítico em relação a essas questões, porque a privacidade como um direito da personalidade, enquanto existir personalidade, eu duvido muito que ela vá acabar. Eu não consigo ver um ser humano existindo como ser humano sem privacidade. Eu não consigo imaginar essa hipótese. E historicamente, é possível a gente notar aí a existência ou a visão de algo parecido com a privacidade desde da Roma e da Grécia Antiga, né? A própria filósofa, que é bastante conhecida, Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, ela fala lá nos romanos, naquela ideia entre público e o privado, né? O público sendo aquela participação pública que o cidadão romano tinha, e o privado, aquelas coisas que aconteciam dentro da casa das pessoas. De outra forma, também eu publiquei recentemente um artigo pela revista do Sezuca, revista Diálogos do Direito do Sezuca, que é uma das instituições que eu atuo, em que a gente faz lá uma análise, pegamos um texto literário e fazemos uma análise, uma relação com o direito, e nós lemos o Admirável Mundo Novo, e eu fiz uma relação entre Admirável Mundo Novo e Proteção da Privacidade. Posso, inclusive, colocar o link ali no show notes. Mas uma das coisas que eu coloco nesse artigo é que a ideia de recato e a ideia de resguardo, ela existe desde a mitologia grega. Há um caso lá da deusa Diana, que teria sido vista por um camponês, ela estava tomando banho num lago, aí chega um camponês, vê ela tomando, a vê tomando banho nua, e ela transforma esse camponês em um cervo, porque ele teria violado ali o recato dela. Então, essas ideias todas, elas estão primitivamente ligadas ao ser humano, desde da reunião do ser humano em sociedade, do ser humano convivendo com outras pessoas, isso praticamente sempre existiu. A questão é que ao longo do tempo, e com as mudanças históricas e culturais, essa noção de privacidade foi se especializando e também foi sendo modificada, né? É inegável que há um aspecto cultural muito forte na ideia de privacidade. Por isso que é muito difícil de falar ou da gente tentar achar um conceito universal de privacidade. Porque cada lugar, cada cultura possui coisas ligeiramente diferentes, né? É claro que a gente tem um núcleo, mas há coisas muito diferentes, né? A gente até traz o exemplo aqui dos finlandeses e dos italianos que o Marcel Leonardi coloca, né, numa das obras que a gente vai abordar aqui nesse episódio. Mas ele diz que os finlandeses lidam muito, de uma forma muito diferente, com a nudez, né? Que eles sairiam, andariam nus nas famílias e tal, sem que isso tivesse qualquer conotação sexual, enquanto que os italianos e outros povos também guardam com muito mais recato essa questão. Já no caso chinês, e eu tirei isso de um outro livro que eu tenho aqui, que fala sobre privacidade na China, que se diz que lá houve, num determinado momento, não tenho certeza se isso ainda ocorre hoje, mas houve em determinado momento um cuidado e um recato muito grande em relação aos pés das mulheres, que não se poderia retratar ou pintar uma mulher mostrando os seus pés. Os pés das mulheres precisariam estar sempre cobertos, né? Que é uma visão oriental da privacidade completamente diferente da nossa, né? Nós não temos nenhum problema em que se fotografem os pés das pessoas. Isso tudo que tu coloca, Guilherme, resume uma coisa bem interessante, que o Solove coloca no livro Understanding Privacy, que infelizmente eu não encontrei versão traduzida dele, de 2008, 2009, em que ele coloca que a privacidade, uma das coisas que ele ressalta lá, é que a privacidade ela é uma necessidade gerada de uma pessoa com relação ao outro. Uhum. Então ele dá um exemplo lá de que, por exemplo, a pessoa a pessoa isolada numa ilha, em que não há a mínima, menor chance de ela interagir com ninguém, ela está completamente isolada, não tem sentido em falar em privacidade. Uhum. Passa a haver sentido em falar em privacidade na relação com o outro, na relação com a sociedade. E aí tem sentido nós falarmos em privacidade. Uhum. Então, e aí, consequentemente, essa relação com o outro, essa relação com a sociedade, ela tem um componente cultural aí muito forte, que vai determinar, dentro de cada cultura, né, o que é que se espera como sendo privacidade. Sim. Eu lembro muito bem do meu orientador lá da URGS, do meu mestrado, o Raul Weber, a gente conversando sobre as questões das pessoas se visitarem e tal, né, lá na Alemanha, onde ele fez o pós-doc dele, e não é uma coisa muito comum as pessoas chegarem e bater na porta lá e... Ah, tô indo aí, ou coisa sem parecida. Chegar sem avisar, né? Chegar sem avisar e tal. E até mesmo, vamos dizer assim, já nas nossas grandes cidades aqui também não é uma coisa tão comum também, ó, simplesmente alguém aparecer batendo na porta. Mas em cidades menores, isso acontece. Né? E eu te confesso que, como eu me mudei de Porto Alegre e fui para uma cidade menor... Uhum. Me choca um pouco ainda quando alguém bate na minha porta. Uhum, uhum. É como se eu estivesse tendo a minha privacidade invadida. É uma coisa meio estranha. Mas por quê? Porque tem esse elemento, tem esse componente cultural, claro, que pode variar até dentro do mesmo país. Sem dúvida. É bem importante essa tua lembrança. Essa percepção do privado não é uma coisa matemática. Sim. E aí começam os primeiros erros. É. As pessoas querem fazer em listas do que é privado e uma lista, né? Ah, isto aqui é privado. É, a própria crítica, logo adiante a gente vai falar sobre a tal da teoria das esferas, né? Vai mais ou menos nesse sentido, né? É, exatamente. Um dos pontos, Vinícius, ou outro ponto em que a gente relaciona privacidade, intimidade e confidencialidade é a ideia do público e privado. Muitas pessoas têm a visão de que privacidade é dividido apenas entre aquilo que é público e privado. Isso não é bem verdade, mas tem também uma relação aí com a própria confidencialidade, né? Sem dúvida, Guilherme. A gente não tem, tanto na privacidade quanto na confidencialidade, a gente não tem uma dicotomia no sentido de que ou é privado ou não é, ou é confidencial ou não é. Uhum. Nós temos várias gradações aí, que vão dizer como é que a privacidade ou como a confidencialidade, né? Não usando como sinônimos, mas simplesmente dizendo que essa gradação se aplica a ambos os casos, de como a gente deve proteger a informação ou o que é privado, até que extensão ele é privado. Então, quando a gente fala em confidencialidade, e eu sempre destaco isso quando eu falo nesses atributos para os meus alunos, e a gente gravou sobre isso no episódio 54, se eu não estou enganado, sobre os atributos de segurança da informação, quando a gente fala em confidencialidade, a gente tem que parametrizar. A gente tem que dizer quais são as partes envolvidas, ou seja, quem é que pode ter o acesso, né? Qual é o acesso em si, a definição do acesso, do que é o acesso, e a qual ativo. No momento que a gente faz isso, eu posso dizer que, por exemplo, aí pegando uma situação prática dentro de uma empresa, determinadas informações são apenas para o presidente e diretores da empresa. Sim. Então, outras informações já podem ser estendidas, podem ser acessadas ou podem ser do conhecimento de gestores. E outras informações são, entre aspas, públicas, né? No sentido de elas são de conhecimento dos funcionários de toda a empresa, não tem nenhum problema. Mas o ideal, ou seja, que seja uma coisa mais restrita. Sim. Né? Que a gente não espera que todo mundo saia divulgando determinadas informações, ainda que sejam de uso comum ou de conhecimento comum dentro da empresa, que as pessoas saiam comentando por aí essas informações. Aí nota que é uma coisa muito mais... com limites muito menos definidos. Né? Então a gente tem graduações. E da mesma forma, a privacidade. Não, eu só ia dizer que a confidencialidade é mais instrumental, né? A confidencialidade ela tá ligada mais, não sempre, mas mais a requisitos e questões técnicas. Decidir, como tu falou, parametrizar quem vai ter acesso àquilo, certo? Exato. Se a gente for, até dá para usar o exemplo da lei de acesso à informação, que estabelece ali os graus de sigilo ou os graus de confidencialidade de certas informações, né? Seria o grau ultra secreto, o grau secreto e o grau reservado. E no que diz respeito às informações ultra secretas, se define quem tem acesso a elas, né? Presidente, vice-presidente, ministros e por aí vai. Então há uma instrumentalização no que diz respeito ao acesso a determinada informação. Isso é tratado pelas regras da confidencialidade, certo? Correto. Eu queria trazer também, Vinícius, uma citação aqui do Danilo Doneda, né, que ele tem aqui um dos livros mais importantes o livro Da Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, que é uma das obras mais importantes aqui no Brasil sobre o assunto. E ele fala sobre essa instrumentalização da privacidade que é feita pela confidencialidade. Diz ele, abre aspas, em suma, a proteção de dados pessoais é uma garantia de caráter instrumental derivada da tutela da privacidade, porém não limitada por esta, e que faz referência a um leque de garantias fundamentais que se encontram no ordenamento brasileiro. É claro que ele está falando aqui sobre proteção de dados, né? Mas também isso se aplicaria à própria ideia de confidencialidade. Eu instrumentalizo, eu corporifico certas regras por meio da confidencialidade. Ou seja, a confidencialidade é uma das formas possíveis de proteger a privacidade. E, por outro lado, a privacidade é apenas uma das fontes, né? um dos requisitos, um tipo de requisito que gera a necessidade de confidencialidade de uma informação. Certo, certo. Um outro livro que a gente utilizou aqui para esse episódio e é também uma das obras de referência sobre esse assunto é o livro Tutela e Privacidade na Internet, do Marcelo Leonardi, né, que hoje é diretor de políticas públicas, acho que políticas públicas do Google, né? E o Marcelo Leonardi, nessa obra, ele diz que, quando ele fala sobre privacidade, que é uma palavra camaleão, ou seja, tem diversos sentidos, os sentidos se alteram e que muitas vezes as pessoas não têm nem ideia do que ela é. E isso é bem verdadeiro, né? Porque definir privacidade é algo muito difícil, né? Como a gente falou, tem esses aspectos culturais, os aspectos de cada lugar, históricos, mas ainda assim é impressionante, né? Os autores, eles têm muita dificuldade de definir a privacidade, certo? Não é uma dificuldade de se espantar, porque, como primeiro, ela envolve um componente aí cultural. Envolve essa relação do indivíduo com o outro, com a sociedade. Começa a ficar um pouco complicado conseguir uma definição que abranja todos os aspectos da privacidade. Certo. Então, muita gente chega a um ponto que acredita, aí o pessoal mais técnico, eles chegam a um ponto que, não, a privacidade diz respeito aos dados da pessoa, as informações sobre ela. E aí começa aquelas discussões de o que foi publicado no Facebook é público, né? Então não existe invasão de privacidade em usar as informações do Facebook para fazer o que eu quiser. Na verdade, isso não é bem assim. Claro. Principalmente quando a gente entra nas regras de proteção de dados, né? Que é uma das formas relacionadas à privacidade, né? Uma das formas de explicar a privacidade, né? E o Daniel Solove, ele tem, lá no livro Understand Privacy, ele destaca 6 teorias da privacidade, né? Pra gente ver como não é uma coisa tão fácil assim de ser definida. É. A primeira das teorias é o direito de ser deixado só, lá de 1890. A segunda é um resguardo contra interferências alheias. A terceira é segredo ou sigilo. A quarta é controle sobre informações e dados pessoais, ou seja, a privacidade consistiria nisso, em controlar as informações e dados pessoais. A quinta, né, é a personalidade, a pessoalidade, na verdade, né? Que é o personhood. E que está incluída aí a dignidade também da pessoa. E a sexta é a intimidade. Seriam essas as 6 teorias aí que envolvidas nessa definição do que seria privacidade. É interessante tu citar o Solove, né, o Daniel Solove, porque ele é um dos autores muito citados nessa área, inclusive o Marcel Leonardi, que também fala sobre alguns conceitos unitários de privacidade, que a gente vai tratar brevemente agora, ele se baseia também no Daniel Solove, e alguns deles são inclusive os mesmos, né? Sendo o primeiro que tu citou antes, que é o direito de ser deixado só, né? Que é, como tu mesmo disse lá de 1990, do Warren e Brandeis, que também é... Todo mundo que fala sobre privacidade cita essa coisa do direito de ser deixado só. Só que mesmo assim é uma questão muito ampla, né? A ideia de direito de ser deixado só abrange algumas situações que podem não representar a violação da privacidade de alguém, certo? Certo. Alguém, por exemplo, está na rua, é abordado, isso em tese viola o seu direito de ser deixado só, mas na realidade não está violando a sua privacidade. Seria, na verdade, se a gente for considerar só o direito de ser deixado só, é muito pouco para definir a privacidade. Né? Inclusive, essa é a crítica feita pelo Danilo Donedo e pelo Marcel Leonardi também, a ter privacidade apenas como direito de ser deixado só. O próprio Solove, ele coloca aqui que entender a privacidade dessa maneira é um pouco complicada, porque ela não nos informa, ou seja, é dito isso, mas não nos informa em que situações a gente deve ser deixado só. Então não especifica isso. E aí a gente... E existe um outro entendimento ainda a respeito dessa mesma teoria, em que um professor da área do direito, né? Uhum. Na verdade uma professora, a Ruth Gaveson, uhum, né, ela diz que o que pode ser entendido muitas vezes é que seria... envolveria aí uma não interferência do Estado, por exemplo. Uhum. E ela diz, na verdade, que pode ser, inclusive, o contrário disso. Uhum. Pode se envolver interferência do Estado em uma forma de proteção legal contra outros indivíduos. Uhum. Então, é bem aberto, é um pouco complicado de ficar apenas com essa definição. Sim, ela não abrange todas as possibilidades reais, né, de possíveis violações. O outro conceito unitário que Leonardo traz é o resguardo contra interferências alheias, que é semelhante ali ao que o Solove fala, mas que na verdade tem bastante a ver também com o direito de ser deixado só, né? Uhum. E dentro desse resguardo contra interferências alheias é que nasce e que se classifica também uma teoria muito famosa sobre a privacidade, que é a teoria das esferas, né? Os alemães criaram essa teoria das esferas. E basicamente essa teoria diz que existiriam três esferas concêntricas, né, uma dentro da outra, definindo certos níveis de privacidade. Teria uma esfera muito mais interior, íntima, depois uma outra mais um pouco mais para fora, que é a privada ampliada, uma outra ainda que é uma esfera social, né, e cada uma delas teria graduações. A íntima e interior tu dividiria apenas com pessoas chegadas, né, parentes próximos ou só... esposa, marido e coisas assim, a privada ampliada, amigos próximos, a esfera social, as pessoas conhecidas, e fora disso haveria aí uma esfera pública, digamos assim, né? E aí... Isso é bem fácil a gente compreender com alguns exemplos bem práticos, uhum, né? Uma coisa são a esfera mais íntima, é aquela dos meus pensamentos, uhum, em que eu posso não revelar pra ninguém, ou seja, é meu, é privado, eu tenho o direito de manter esses pensamentos para mim, não sou obrigado a compartilhar com ninguém. Eu posso ter informações a meu respeito, e essas informações que são geradas dessa minha interação com a sociedade. Sim. Né, como, por exemplo, o que eu compro, o que eu deixo de comprar, meus hábitos de consumo, uhum, né? Que isso está sendo gerado pela minha interação com o mundo à minha volta. E isso faz parte da minha privacidade também, embora não esteja tão protegido contra os meus pensamentos, uhum, né? E eu posso ter situações até que causam uma certa confusão. Eu estava até conversando com alguns alunos meus sobre isso numa aula passada, em que se eu vou a um restaurante, por exemplo, é um local público, uhum, né? Eu vou com a minha esposa a um restaurante, estou lá jantando, não é algo secreto, não é algo sigiloso. Sim. Mas que, por exemplo, se alguém chega e senta à mesa, ou mesmo sem sentar na mesma mesa, na mesa na qual eu estou, e marcar, fazer um check-in, por exemplo, no Facebook, dizendo estou com Vinícius e esposa em tal restaurante neste momento. a informação ela é pública? Sim, de certa forma ela é. Ela foi publicada, né? É. Mas ela foi publicada, né, num ambiente, para um círculo de pessoas muito maior do que aquele que está ali naquele local, naquele restaurante. E sim, eu entendo que a minha privacidade foi invadida. É. Não, eu não quero que as pessoas fiquem colocando na internet, fiquem fazendo check-in sem a minha autorização, dizendo onde é que eu tô. É. O que é que eu estou fazendo? Por mais que eu esteja no ambiente público. Então, essa é uma outra... essas esferas é muito interessante, uhum, porque acaba com aquela... Ou pelo menos se contrapõe àquela ideia de que... Ah, não, se está na internet, se está na rua, é público. É. Não é bem assim. Sabe uma outra coisa que não tu é falou bem assim que me chamou a atenção é... As relações que nós temos na internet com lojas, o que eu compro, o que eu deixo de comprar, né? Os meios de processamento atuais de dados, eles podem, com base nessas informações, revelar situações ou coisas que estão dentro da tua esfera íntima. Uma preferência política, preferência religiosa, preferência sexual. A gente sabe que essas uhum, informações conseguem ser inferidas por meio de técnicas de Big Data e coisas do gênero. O que a gente compra na internet, por exemplo, e aí a gente remete o pessoal lá, claro, ao data broker, né? Mas a utilidade da teoria... E isso também diz respeito à privacidade, sem dúvida. E aí a utilidade, a gente pode estabelecer crítica à teoria das esferas, que ela é insuficiente, que as subdivisões são artificiais, como o Leonardo coloca, mas ao mesmo tempo ela nos ajuda a compreender a complexidade do tema. Né, para fazer uma graduação entre uma eventual violação, é possível utilizá-la para nos apoiar nisso, né? Embora não é, o próprio Marcelo Leonardo fala isso, não necessariamente há uma relação entre o grau de intimidade e os danos causados pela divulgação. Nem sempre o que for mais íntimo vai causar mais dano. Não há. Ele diz que não é essa a relação. Eu não tô bem convencido, assim, mas eu acho que é válido, é um ponto válido também, né? Não haveria uma relação direta entre essas duas coisas. Né? O outro conceito unitário, a gente já comentou um pouco aqui, é a questão do segredo e do sigilo. Dividir privacidade entre o que é secreto, né, e o que é público. Né? Seria uma questão binária, ou são públicas ou são privadas. E aí tu tem um exemplo bem interessante, né, que demonstra a insuficiência de lidar a privacidade só para o que é público e privado, que são as relações... as relações de contato entre grupos, né? Privacidade de um certo grupo, é isso, né? É, exatamente. A gente pode ter determinadas atividades que nós fazemos dentro de um grupo, né? E que, por mais que não seja secreto, uhum, que não seja uma coisa confidencial, a gente espera, ou tem uma certa expectativa... de que a gente vai ter uma certa privacidade dentro daquilo que a gente está conversando com aquelas pessoas e, uhum, tal. Né? E aí basta a gente pegar a situação em que a gente está conversando com um grupo, por exemplo, discutindo ideias, e daqui a pouco a gente diz, vamos gravar tudo o que a gente vai falar aqui para publicar depois? Uhum. O que vai acontecer naturalmente, né? Sim. As pessoas não vão mais se expressar da mesma forma. Claro. Né? Elas não contam com a mesma privacidade que elas contavam antes, simplesmente por ter um gravador ali agora, sim, gravando tudo que está sendo falado. Sim, o que demonstra... Então a gente tem... Não, e o que demonstra as várias graduações também, né? Sim, sem dúvida. Eu gosto também de um outro comentário que o Leonardo faz aqui, né, que apoia bem a nossa proposta de diferença. Ele diz, no Brasil, normalmente entende-se que o sigilo de informações, e aí leia-se confidencialidade, né, entende-se que o sigilo de informações é um dos meios de proteção da privacidade e não a sua própria essência. Ou seja, esse é um dos argumentos que apoiam a diferenciação entre privacidade e confidencialidade. Né? Um outro... Oi, diga. Não, eu imagino que nessa altura da discussão, a gente tem mais informação que vem pela frente, mas já deve ter ficado bem claro para quem nos ouve, para quem tá pensando a respeito, que não tem como dizer que confidencialidade e privacidade são a mesma coisa. Sim. A gente está vendo aí claramente pelas N definições, uma delas só não basta, e por causa da complexidade do termo, mas cada uma delas, né, vai diferenciando cada vez mais da questão da confidencialidade. Sem dúvida. E o último, o último conceito unitário, e esse conceito ele vem se desenvolvendo muito mais atualmente, né, por motivos óbvios, é o controle sobre informações e dados pessoais. Como as nossas relações atuais são muito intermediadas pelas tecnologias, falar sobre privacidade também nos permite falar sobre proteção de dados, né? Então, tem uma questão histórica bem importante aí, uma decisão alemã de 1983 que inaugura essa ideia de proteção de dados. E desde então, vem se estudando e vem se aprimorando toda essa disciplina com o que pode ou não pode ser feito com os nossos dados. A ideia de proteção de dados, ela é relacionada com a ideia de privacidade, mas atualmente se entende que ela seria um direito autônomo, né? Além da ideia de privacidade, nós temos também um direito, inclusive, fundamental de proteção de dados pessoais, que, resumindo bem, indica que as empresas ou outras pessoas não podem fazer o que bem entender com os nossos dados. Não é, por exemplo, porque um dado é público que ele pode ser utilizado para qualquer fim. A gente sempre volta nesse exemplo, né, Vinícius? Na questão dos dados públicos não poder ser usado para qualquer fim, né? E um conceito que me agrada bastante, que foi trazido aqui em um artigo escrito pelo nosso amigo professor Fabiano Menck, em que ele invoca uma ideia do jurista alemão Alexander Rosnagel, que é a ideia de propriedade de dados, né? Às vezes se fala de quem são os dados pessoais, né? E ele diz que não se poderia falar sobre propriedade dos dados, né? A disciplina de proteção de dados pessoais envolve muito mais um controle e um processo de comunicação social multirrelacional. Ou seja, trata-se de regular quando e como os dados podem ser comunicados e também utilizados. Em linhas gerais, no fato da empresa ter determinado dado, não significa que ela pode utilizar aquele dado, certo? Ela não pode fazer isso porque violaria a privacidade da pessoa. Então, ela é obrigada a garantir a confidencialidade desses dados. Sim. Agora está começando a ficar mais difícil. Evitar, né? Para evitar que a privacidade seja comprometida, ele é obrigado, ou seja, a empresa ou quem detém os dados, é obrigado a garantir a confidencialidade dos dados daquela pessoa. Sim. Em função das regras de privacidade, né? Da proteção da privacidade. Exatamente. E aí a gente tem que fazer uma ressalva que não são somente aquele, o dado bruto, vamos chamar assim, que está lá na base de dados. Sim. Mas todo o processamento, que eu faço em cima desses dados e todas as informações deles, né, inferenciadas, também dizem respeito à privacidade da pessoa. Claro. Então aquela história que a gente já comentou várias vezes de que a Visa conseguiria já alguns anos atrás. Sim. Né, prever com 2 anos de antecedência quando um casal iria se separar pelo perfil de compras, pelo perfil de gastos no seu cartão de crédito, essa informação diz respeito, essa informação ainda que deduzida, né? Claro. Ou induzida, na verdade, a partir das informações brutas de compra dos clientes, ela diz respeito à privacidade daquelas pessoas. Sim. E aí a gente entra naquele assunto que são os data brokers, né, que a gente comentou aí no episódio 54? Eu vejo aqui. Não, 54 foi os atributos. Vai falando que eu vejo. Não, foi 52. 52? Tá. Não, já vi aqui. 52. Por causa assim, o que os data brokers estão fazendo? Estão pegando um monte de informação bruta de diversas fontes e estão processando essas informações, né, o tal do Big Data, né, e estão inferenciando dali uma série de informações sobre as pessoas. Certo. E em algumas situações, sim, violando a privacidade das pessoas. É. E aí, violando a privacidade, não só no sentido do que eles conseguem descobrir a respeito da pessoa, aquilo que não está explícito nos dados, né, mas aquelas coisas que conseguem ser descobertas a respeito da análise dos dados, mas também quando essas informações são utilizadas para mudar ou influenciar o comportamento das pessoas, suas decisões, claro, né, por exemplo, sem que elas tenham noção de que isso está sendo feito. Isso também é encarado como uma violação de privacidade porque afeta, né, a liberdade da pessoa exercer as escolhas, né? As suas escolhas, né? É. Bom, até aqui, Vinícius, a gente falou sobre alguns conceitos unitários, né, propostos pelo Marcel Leonard e também pelo Daniel Solove. Mas o que Marcel Leonard coloca é que todos esses conceitos unitários, eles não são suficientes. Isso a gente viu bem, né? A gente precisa, sim, de um conceito plural de privacidade, proteção à privacidade. Né? São essas coisas todas precisam ser conjugadas. Não é só sigilo e segredo, não é só proteção de dados, não é só esferas, tudo isso precisa ser conjugado. E daí que entra a importância da tal da taxonomia do Daniel Solove, né? Taxonomia que nada mais é do que uma classificação de casos, classificação de situações. É, ele que muitos criticam também, né? Dizem que não é suficiente. É, pois é. mas ele, o Daniel Solove, ele tenta dar uma organizada nessa definição e nesses aspectos da privacidade, unindo essas teorias, uhum, né? Dentro de um framework, dentro de uma organização para facilitar esse entendimento. Sim. Agora, o fato é que não é algo simples de ser definido, a questão da privacidade, ser delimitada, uhum, até onde que vai a privacidade, ou se isso ou aquilo é violação de privacidade ou não, porque justamente porque diz respeito à personalidade humana. E aí nós entramos num campo filosófico. Claro. A maior parte dos autores que o Solove citou são filósofos. Na própria Hannah Arendt. Não é... Hannah Arendt. Não é uma coisa... Não é um assunto que a gente vai conseguir fazer uma listagem, como muitos da área de informática gostariam. Uhum, né? Uhum. Fazer uma série de ifs lá e, no final das contas, rodar um algoritmo e dizer se é violação da privacidade ou não. É. Não tem como fazer isso. E mais uma vez, fica patente pelas coisas que a gente colocou aqui nesse episódio, e vai ficar muito mais para quem abrir o livro do Daniel Solove, que privacidade não é a mesma coisa que confidencialidade. Eu acho que isso agora tá claro. Nós, né, já demos algumas diferenças aqui, mas agora a gente Iago, até aqui a gente está falando muito mais de privacidade, mas vamos falar um pouquinho mais de confidencialidade agora. E eu inicio citando aqui um artigo da Universidade de Miami, que diz assim, abre aspas, a confidencialidade é intimamente relacionada à privacidade, mas não é idêntica. Ela se refere às obrigações dos indivíduos e das instituições de usar as informações que estão no seu controle de forma apropriada. As regras de confidencialidade protegem e preservam a privacidade das pessoas. Uma coisa leva a outra. A privacidade leva à necessidade de regras de confidencialidade, mas não indica que elas sejam iguais. Né? Exatamente. A confidencialidade, ela serve também para garantir a proteção das informações, dos dados pessoais, que são apenas uma das facetas da privacidade. Um outro autor, Vinícius, que nos ajuda a entender bem essa diferença é o Derek Bambauer. Diz ele que, enquanto a privacidade estabelece um quadro normativo para decidir quem deve ter a legitimidade de ter acesso ou alterar uma informação, a segurança implementa tais escolhas. Eu sei que tu acha um pouco incompleto esse conceito aqui, né? Não, mas ele serve também para... Ele simplifica, né? Para essa diferença. Ele simplifica e ele tá pegando, como eu acabei de colocar, né? Um dos aspectos da privacidade, que são aquelas informações que dizem respeito a uma pessoa. Sim, ter acesso às informações, né? Esse é um dos aspectos da privacidade. Uhum. E fica bem claro, a confidencialidade já não é suficiente para proteger todos os aspectos. Mas é uma aplicação, ou seja, é uma técnica, né? É um atributo da informação, uhum, e que a gente procura resguardar esse atributo de segurança, uhum, da informação. A gente procura resguardar, controlar de alguma forma quem acessa a informação e de Sim. que forma. Então isso é essencial que se entenda e para a gente perceber o quão errado é dizer que essas duas coisas são a mesma coisa, privacidade e confidencialidade. Tanto que a gente pode falar, inclusive, em fontes da confidencialidade. Quais são as fontes? De onde que vem o dever de confidencialidade? A primeira fonte é a lei. A lei nos diz que tais coisas devem ser protegidas, né? A própria lei estabelece a necessidade de privacidade, né? E a gente protege a privacidade por meio da confidencialidade. E uma outra fonte da confidencialidade é o contrato, um acordo de confidencialidade, por exemplo, e não um acordo de privacidade, né? Mas um acordo de confidencialidade nos impõe um dever de confidencialidade. Muitos de nós aqui, principalmente quem trabalha na área de TI, já assinou um acordo de confidencialidade que diz que nós precisamos manter sigilo sobre determinadas informações. E vejam... E que não tem privacidade não tem, envolvida. Não necessariamente, pode até ter, mas não tem. É, pode ter, mas... Não está diretamente relacionado. Então, as regras de confidencialidade protegem outras coisas que não apenas a privacidade. Nós temos também uma série de outros sigilos, hein? Sigilo médico, fiscal, bancário, profissional, industrial, clerical, né? Que é o sigilo dos padres, né? dos pastores, enfim. E que, no fundo, isso também está relacionado com privacidade, mas nem sempre. Né? Então, seriam outras fontes aí. A própria ideia do empregado guardar sigilo sobre as informações da empresa, e esse é um dos deveres do empregado lá que está na CLT, que se ele descumprir, ele pode até ser despedido por justa causa. As regras de concorrência desleal lá da Lei 9279, que também estabelecem algumas necessidades de confidencialidade. O que mais? O segredo de justiça em si, que é uma coisa que é pouco valorizada no Brasil, mas a gente tem certos processos que são mantidos em segredo de justiça e que não se pode abrir esse segredo. Então, se precisa se aplicar as regras de confidencialidade em cima do segredo de justiça. E, por fim, enfim, existem vários outros exemplos aí, mas a própria vontade das pessoas também é um motivador da confidencialidade. Uma determinada pessoa pode desejar que determinados escritos seus aí sejam mantidos em sigilo, né? Claro que isso também se relaciona com a privacidade, mas é a vontade da pessoa que pode orientar o que ela quer ou o que ela não quer que seja mantido em sigilo. E aí, eu não vou me aprofundar nesse ponto, né? Mas o próprio Solovyov, ele aponta um artigo bem interessante. As referências que o Solovyov coloca no livro são muito interessantes também, não só o próprio livro, né? Mas as referências que ele faz, ele tem um certo ponto lá que ele trata quando ele fala das informações pessoais. Uhum. Ele lembra, por exemplo, que quando alguém acessa um site, as informações sobre o acesso, elas são geradas da interação dela com o servidor que hospeda o site. E que essas informações, então, elas não pertencem somente à pessoa, elas pertencem também ao servidor, também a quem está fornecendo o serviço. E, então, tem uma transação eletrônica ali e essas informações estão envolvidas naquela transação. Que nem daria para a gente comparar com uma ligação telefônica. Eu ligo para ti para nós conversarmos. Aquilo que eu estou falando não diz respeito somente... Essa nossa conversa não é uma informação que diz respeito à minha privacidade, eu, Vinícius. Ela diz respeito... a privacidade e das duas pessoas envolvidas na conversa. E aí podem surgir conflitos. Como, por exemplo, eu vou escrever um livro falando das ligações telefônicas que eu fiz pro Guilherme. E aí eu vou começar a revelar coisas lá que o Guilherme não quer que venha à tona, porque fere a privacidade dele. Mas ao mesmo tempo eu tenho o direito, a minha experiência, né, ao conversar contigo... É algo que também pertence a mim. Então, aí começa a ter toda uma discussão aí do até que ponto vai o direito de um, o direito de outro, né? E é apoiado também por aquela questão que eu comentei anteriormente, que é o artigo do professor Fabiano Menck, né? Que ele fala que é difícil falar em propriedade de dados. A gente fala muito mais num contexto relacional ou num contexto comunicacional. Falar que um é proprietário ou que o outro não é difícil e acaba esbarrando nessa própria ideia do Solovyov. Para tu ver como as coisas estão tão interrelacionadas, né? O assunto é realmente bastante difícil aí, né? Bom, para encerrar então, Vinícius, fazendo um breve resumo, eu sei que o assunto é complexo, eu sei que pode ter ficado difícil de entender, mas é difícil mesmo, é complexo, é assim mesmo, não se preocupem, é difícil de explicar, é difícil de entender, porque o assunto é realmente profundo. Mas tentando resumir aí em quatro frases, em quatro... Não põe limite desse jeito. Mas vamos tentar resumir mesmo assim. Tá, vamos lá. Procurando resumir, né? Eu acho que uma coisa que fica muito fácil da gente gravar na memória para uma futura discussão aí, em sala de aula, entre colegas de trabalho, né? É que a confidencialidade é dos dados, né? E a privacidade é da pessoa humana. Sim. Então, a gente pode começar por aí, para diferenciar essas duas coisas. Uhum. Né? E que a privacidade das pessoas, uma das facetas da privacidade das pessoas são os dados, as informações sobre elas. Sim. Sejam esses dados em qual mídia, em qual suporte de mídia estiverem, ou seja qual for o formato, vídeo, voz, texto, né, informações, números relacionados às pessoas em banco de dados, etc. Esses dados, para nós protegermos eles, essas informações, nós precisamos utilizar a segurança da informação, sim, que é justamente, sim, essa ideia da segurança, sim, da informação. E o atributo da segurança que se aplica a essa restrição de acesso se chama confidencialidade. Certo, certo. Certo? Enquanto que a privacidade, além dos dados, envolve todo diversos aspectos físicos, né? Sociológicos, psicológicos e filosóficos, digamos assim, que ainda estão, vamos dizer assim, relativamente abertos à discussão. Relativamente porque eu digo relativamente, porque existem várias definições já, existem bastante conteúdo já escrito sobre isso, vários pensadores já falaram sobre isso. Né? Nós temos decisões judiciais aí no Brasil, Estados Unidos, Europa, etc., que versam sobre esse tema. Algumas vezes de maneira até meio se confrontando, né, de maneira oposta, mas que ainda assim deixa claro que, por mais que a gente não tenha uma definição precisa do que é privacidade, deixa muito claro que é algo muito maior, algo de um gênero diferente, uma espécie diferente do que é confidencialidade. É que nem eu queria comparar, não é nem bananas com laranjas, é banana cachorros. Com tigre, com cachorro, não tem nada a ver. Tá? A não ser o fato de serem seres, sim, vivos, né? Sim. Mas não tem nada, fora isso não tem nada a ver. São seres orgânicos e tal, ok, joia, que bom, mas fora isso não tem mais nada a ver. Então, eu acho que isso é muito importante. E concluindo, né, quem quiser falar sobre privacidade, e eu não estou dizendo que é a melhor referência, e nem, muito menos a única, obviamente que não. Mas eu recomendo fortemente que, antes de dizer que confidencialidade e privacidade são a mesma coisa, que se leia e estude esse livro do Understanding Privacy do Solov. No mínimo, você vai ficar cheio de dúvidas. Uhum. No mínimo. Claro que existem várias outras obras, várias outras referências aí que nós vamos colocar no show notes, mas é a minha recomendação. Vai falar de privacidade? Dá uma boa estudada antes de pegar o primeiro autor, e nós temos autores até bem, bem importantes por aí, que escrevem nos seus livros, né? Que muitas vezes não. E que não fazem uma diferenciação muito clara entre confidencialidade e privacidade, dando margem à confusão. Isso também acontece. De minha parte, né, tu destacou bem esse aspecto técnico. Eu, falando também para os meus colegas advogados que me ouvem, eu destacaria que tanto a privacidade quanto a proteção de dados são direitos da personalidade e também são direitos fundamentais. Né? Como autores, eu indicaria aqui o Danilo Doneda, o Marcel Leonardi e a própria Laura Schertel Mendes, que tem um livro bem recente agora de 2014, eu já comentei em outro episódio esse livro, que é Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor, em que ela destaca bem essa questão da proteção de dados como um direito fundamental também. A privacidade pode demandar confidencialidade, e diria também que a confidencialidade é um aspecto funcional da privacidade. A privacidade, em linhas gerais, e sob pena de faltar coisas ao resumir, né? Mas a privacidade diz o que deve ser protegido e a confidencialidade diz como aquilo deve ser protegido. Né? E destacaria também, para uma análise mais profunda desse problema, esse artigo que eu comentei do professor Fabiano Menck, que deve ser publicado em breve em uma coletânea de artigos, né, que fala sobre um novo direito fundamental aí de integridade e de confidencialidade de dados. Mas isso aí é para quem quiser realmente quebrar a cabeça e se aprofundar mesmo, que os alemães, eles estão avançando em toda essa discussão que a gente fez, já há um passo adiante aí, que seria garantir a confidencialidade também como um direito fundamental. Não só a privacidade e a proteção de dados, mas a confidencialidade e a integridade de sistemas. Mas isso aí é para um tópico mais avançado, né? Para quem diz que a privacidade morreu, acabou, não existe mais, E eu diria o seguinte, a privacidade está em perigo, sim. Está ameaçada. Sim. Mas a discussão sobre privacidade acho que nunca esteve tão viva. Concordo contigo. O que nós estamos vendo é um aumento da importância desse direito e não do seu fim. Exatamente. Os ataques que nós estamos sofrendo só demonstram que a gente precisa cada vez mais proteger a privacidade, não abrir mão dela. Porque senão a gente abre mão da nossa própria personalidade. Ok? Perfeito. Então, aguardamos os nossos ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado, ficamos à disposição de todos e aguardamos vocês agora no episódio 57 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.